Vista sua armadura, se apronte pra guerra e vem para a rua. Vamos à luta com dedicação e estratégia, iremos vencer a disputa. Mantenha a postura, vamos pra cima, andando pra frente, guerreiro não se curva. Vista suas luvas, o olhar da lua caindo do céu, cristalina, água pura. Não se timide com o adversário, siga o calvário, estão na fissura. Querem roubar o presente, o passado, o futuro, eles querem voltar à ditadura. Com propagandas persuasivas, consecutivas, psicoativas. Nas redes sociais, revistas e jornais, com a mídia televisiva. Mas a rua é nosso melhor campo, onde lutamos, degladiamos, onde honramos nossos ancestrais e nossas crianças que tanto amamos. Somos as ruas, as artérias que fazem bater esse nobre coração. Somos as ruas, o mastro que mantém hasteado o glorioso pendão. Somos as ruas, o combustível que mantém a máquina ligada em circulação. Nós somos as ruas, os guerreiros que representam a voz do povo de uma geração dessa nação. Tem gota que constitui o oceano, de grão em grão que constitui o deserto. Eu e você vamos dar as mãos e seguir em frente, porque estamos no caminho certo. Vem pra luta, vem, vem pra luta, vem, vem pra luta, vem pra luta. Seja grande, seja guerreiro, seja forte o ano inteiro. Suas conquistas e glórias virão, e isso vai muito além de dinheiro. Vem companheiro, a batalha te chama em meio aos bombardeios. Encontre a paz e o equilíbrio na luta em prol dos seus direitos. Impõe o respeito, siga em frente na busca incessante de seus ideais. Com pessoas leais, a força se faz, juntos lutando somos imortais. Iluminado pelas estrelas, nessas ruas sombrias ou claras, com os pés calejados de dor, seguimos com nossas batalhas. Lindas rosas vermelhas em punhos, porém espinhosas e venenosas. Com muito amor, resgataremos a república que era nossa. O Brasil que é feito das ruas e seus filhos que sofrem, que lutam. A Maria, o Silvio José, a Josefina que cedo labutam. Somos as ruas, as artérias que fazem bater esse nobre coração. Somos as ruas, o mastro que mantém hasteado o glorioso pendão. Somos as ruas, o combustível que mantém a máquina ligada em circulação. Nós somos as ruas, os guerreiros que representam a voz do povo de uma geração dessa nação. Vem pra luta, vem, vem pra luta, vem, ahá. Vem.